noite passada, irmão, eu me senti um nada. Um peixe fora d'água, um detento atrás da grade gelada. Sem família, sem amigos, sem sucesso, eu era só mais um mendigo envolvido com os restos de comida encontrada em frente aos prédios da burguesia. E quando me via sujo, fedendo, sorriam. Alguns até cuspiram no meu rosto, ensinavam para os seus filhos que quando me vissem me chamaram de louco. E mesmo assim não conseguiram apagar minha luz, e se fizer fortalecer a minha fé em Jesus. A humilhação não afetou meu lado espiritual, sujo por fora, mas só que minha alma brilhava como um cristal. Mano, escute o que estou lhe falando, a minha fé é 100 mil vezes mais forte que o titânio, pois continuo acreditando no mundo melhor. Eu me espelho no super-herói chamado Jó. Ontem um anjo apareceu nos meus sonhos, falava da vida, das maravilhas da força divina, e desde então não vivo mais no abandono. Ontem um anjo apareceu nos meus sonhos. Ontem um anjo apareceu nos meus sonhos, falava da vida, das maravilhas da força divina, e desde então não vivo mais no abandono. Ontem um anjo apareceu nos meus sonhos. Ninguém é mais do que ninguém naturalmente, só que eu era menosprezado frequentemente. Um João ninguém abandonado na sarjeta, violentado pelo cabo da escopeta. Apanhava só por ser um mendigo, não merecia que fizessem isso comigo. Eu digo, repito, ser pobre não é defeito. Leproso é aquele que carrega o mal no peito e tem medo de estender a mão a quem precisa. Essa sim, com certeza é a pior ferida, que dia após dia cada vez mais infecciona. O descaso é o resultado e o crime é a soma. Um dia senti na pele a dor do abandono, o corpo enfraqueceu por não ter nada no estômago. O frio que batia no meu rosto era implacável. Eu quase não dormia, na maioria das vezes ficava acordado. Temia ser vítima de algum maldoso, que por diversão na escuridão me atirasse fogo. Por muitas vezes no colo da solidão, molhei de lágrimas a cama feita de papelão. E mesmo assim eu não perdi as esperanças, pra tudo na vida é um tempo. E na noite passada o tempo foi de mudanças. Ontem um anjo apareceu nos meus sonhos, falava da vida, das maravilhas da força divina, e desde então não vivo mais no abandono. Ontem um anjo apareceu nos meus sonhos. Ontem um anjo apareceu nos meus sonhos, falava da vida, das maravilhas da força divina, e desde então não vivo mais no abandono. Ontem um anjo apareceu nos meus sonhos. Na noite passada o anjo que apareceu em meus sonhos me disse que alguém viria ao meu encontro. A noite passou, um novo dia amanheceu, estou vivo. Acordei ouvindo a mulher gritar, encontrei meu filho. Veja só o irmão, meu coração pulsava acelerado ao sentir o impacto de um caloroso abraço. Fui encontrado pela mulher da minha vida, e desde então não vivo mais nas avenidas. Foram 6 anos de tristeza e agonia, dormindo embaixo da ponte, enfrentando as noites frias. Quem diria que um dia minha vida se transformaria? Hoje tenho família que comigo vive em harmonia. Eu deixo um recado àqueles que se sentem abandonados, que ao acreditar em Deus serão abençoados. É só ter fé, não desistir da sua batalha, pois a justiça divina tarda, mas não falha. Não falha. Ontem um anjo apareceu nos meus sonhos, falava da vida, das maravilhas da força divina, e desde então não vivo mais no abandono. Ontem um anjo apareceu nos meus sonhos. Ontem um anjo apareceu nos meus sonhos, falava da vida, das maravilhas da força divina, e desde então não vivo mais no abandono. Ontem um anjo apareceu nos meus sonhos.